no ar mais uma retroalimentação, episódio 60. O que aconteceria se... Senta. Alemão. Oi. O que você achou desse episódio? Assim? Eu achei fantástico, fenomenal. Eu gostei muito, achei que respondeu várias questões aí que estavam perturbando, né? Vinícius, você que não ouviu o episódio, o que você achou? Tenho certeza absoluta que ficou fantástico. Fenomenal, né? Fenomenal. E a galera tá estranhando, né, que o Tosco Chanchada Podcast tá com regularidade, né? Somos cabaços, porque nós nunca perdemos a regularidade. Verdade. A gente só tinha uma regularidade aleatória. É. Sim. Né? Sim. A gente tinha uma regularidade que não era tão constante. Meio irregular, né? Não, era regular a gente não lançar episódio. Era certeza. É, então. É verdade. E quando que sai agora, perna, então? Como é que tá programado aí nessas coisas? Fala aí pra galera. Cara fumado no crack. Cara, a ideia é sempre essa agora, né? Tentar manter aí um episódio a cada 15 dias e a retroalimentação também, né? Sai um episódio numa semana, a retroalimentação na semana seguinte. O que significa que vamos ter episódios toda semana, então. É, pelo menos. Vai ter coisa pra ouvir lá, né? Vai ter sempre aí. Acertamos o link lá no iTunes também, agora tudo certo. Você que baixa o Tosco Chanchada pelo iTunes, você pode aproveitar também pra comentar, né? Fazer a sua resenha lá, dar sua nota lá, tipo, a gente precisa aí de pelo menos 5 estrelas na sua nota lá pra gente... Pelo menos? Pelo menos 5 estrelas. Começa com 5 estrelas. É, pra gente ficar numa posição bacana ali, aparecer nos destaques. Quem sabe, né? Um dia a gente aparece lá nos destaques aí, né? Qual a posição que é mais bacana, assim, que você acha? Cara. Faz aí pra gente ver, vai. De longe, seja qual for, de longe. Retroalimentação. Recebemos um e-mail do Rafael Nogueira, alemão. É irmão do Pedro Nogueira, né? É truta, será? É irmão, ele diz. Olá, galera do Tosco, meu nome é Rafael Nogueira, tenho 18 anos, signo de virgens. Procuro homens de idade entre 20 e 24 anos de Pouso Alegre, Minas Gerais. É Porto Alegre, Minas Gerais, ele escreveu errado. Porto Alegre, Rio Grande Gerais. É, procuro um homem de Porto Alegre ou Minas Gerais. Você tá ruim. Estou escrevendo esse e-mail para agradecer o excelente trabalho e dizer que sempre dou boas risadas de todos os participantes, principalmente do velho nono. Velho nono? Pô, Rafael, faltou um acento aqui, hein? Não basta sacanear quem não põe acento, agora tem que sacanear o cara que põe acento e você mente que ele não põe acento. É. Já escuto o Tosco desde o episódio 50, mas sou do tipo do ouvinte que apenas comenta e não manda e-mails. Apesar de divulgar bastante para meus amigos e conhecidos. Aí, tá vendo, cara? Ele é bonzinho, então. É, ele é o cara... É uma bicha boa. É... Daí não cobra nada. Bom, ele diz, parabéns por conseguir postar o cast em menos de uma semana. Foi? Foi, assim, comparado com a retroalimentação, né? Continue assim e um grande abraço por trás a todos, menos pro Perna. O Perna, ele quer pela frente. Ele quer ser abraçado por trás. Quer sentir ele quer ser passivo. Tá, entendi. Porra. Agora eu entendi, hein, Rafa. Alemão. Uar. Aliás, seu Nonô. Seu Nonô. Uar. Nosso ouvinte, Rafael Nogueira, que mandou esse e-mail carinhoso aí pra gente. Tem que fazer. Parece uma faia no microfone, mano. Quem que falou? Esse viado tá falando. Retroalimentação. Nesse episódio a gente teve assim um pensamento, né, uma discussão muito foda em relação ao assunto se as mulheres não pudessem dizer não, né? E a gente chegou assim que algumas conclusões até de que a humanidade poderia acabar, né? Ou super popular, né? Foi eu que levantei esse tema porque é o que acontece no meu caso, né? Na sua vida, eu tenho, né? Eu tenho esse problema, sabe? Quem quer ser milionário vai Vinícius. É, bagulho assim. E é foda. Cara, com isso, o nosso ouvinte... Elas sempre dizem nunca. Eu uso aquela camisa, por favor, digam não. E se elas às vezes não dissessem não, né? Bom, com isso aí, o nosso amigo e ouvinte aí, o padre, né, cara? Foda! Que já participou de um episódio do Tosco Chanchada. Quem não lembra, é o cara que reconhece a mina pela bunda, né? É verdade. Abre o cu e vê com óleo que nada a ver. Igual um cachorro, né, que chega no cu. É, cheira o cu dos outros. É, o episódio que ele participou foi os defeitos das mulheres, né, cara? Foi. Aliás, assim, foi legal que as mulheres que ouvem o Tosco Chanchada também aceitaram de boa, né? Elas aceitaram porque é a realidade. Tirando aqueles e-mails que a gente excluiu, que é das mulheres reclamando. Dos comentários das mulheres reclamando. E do coquetel molotov jogar no meu carro. tá tudo certo. O que o padre diz? Ele diz, sejam todos bem-vindos nesse domingo, celebrai-vos a missa. Eu não sei realmente o que os padres dizem. É alguma coisa com essa voz. O padre começa mal já, ó, porque ele começou analisando. Que? Analisar, que é analisar. Vem do verbo anal. É que ele tava olhando com o cu, eu estou analisando. É uma mania que ele tem. Analisando, enfiar no cu e tentar descobrir em braille que é uma coisa. Né? Em braille. Fiquei analisando o tema. E se as mulheres não pudessem dizer não? E cheguei à seguinte conclusão. Que merda. Não, lê normal aí, pô. Fiquei analisando o tema e se as mulheres não pudessem dizer não e cheguei à seguinte cheguei no clonks. Se as mulheres não pudessem dizer não, os homens não precisariam mais ter mansões enormes, carros de luxo, etc. Consequentemente, as nações não mais travariam batalhas pelo poder e dinheiro, pois isso não seria mais necessidade para a população e não teríamos mais guerras. Também acho. Olha só, hein? Isso quer dizer que tudo que é ruim no mundo é culpa das mulheres. E dizem não, viu, mulheres? Antes de dizer não, pensa no bem da humanidade. O bullying nas escolas não existiria mais, pois não seria mais necessário ser o mais fora da escola para comer as garotas. Verdade. Tanto o melhor do time quanto o nerd iam comer todas. O nerd não, o nerd ia ficar jogando RPG com os caras, ele não come porque ele não quer. Mesmo se as mulheres dissessem sim, né? É porque não é tão interessante. É, né? ele tem coisas melhores pra fazer, melhores entre aspas. E que cansam menos, né? Vou jogar Meu, mulheres, antes de vocês dizerem não e nunca, ou com você... Não iríamos mais ter que nos matar de tanto trabalhar. Nós já entendemos, né? Um grande abraço. Padre. Vem aí, pô. Tá bom. Não iríamos mais ter que nos matar de tanto trabalhar. Só o suficiente para nos sustentar. A desigualdade social iria acabar, pois como disse anteriormente, o Fortuna foi ministro Fortuna. E o poder. É outro, mano. Não mais seria necessário para dar uma com uma gostosa. Com a queda do comunismo, com a queda do consumismo, as grandes empresas iriam quebrar. O que diminuiria a poluição, o desmatamento no mundo e, como disse anteriormente, acabaria o trabalho escravo. A maioria viveria apenas plantando e criando para consumo próprio. Olha aí. Puta que pariu. Eu ia criar mulheres para consumo próprio. O mundo seria uma enorme comunidade hippie. Seria como se estivéssemos sempre nos anos 60, mas sem o conservadorismo e o militarismo. É mesmo, não, cara. Não, pega aí. Ia poder tomar banho, ia poder... Senão ia ser foda também. As mulheres poderiam até dizer sim, que eu ia querer também, pô. É, tipo, podre, né? É. Também não existiria mais o som automotivo, que os babacas gastam fortunas porque acham que assim comem mais princesinhas, tadinhas. Também não existiria mais o funk, porque a gente ia ter mulher pelada quando a gente quisesse, sem ter que usar uma música ridícula como desculpa para elas tirarem a roupa e ficarem rebolando. As mulheres podiam se recusar a ficar rebolando, né? É, eu também acho muito mais fácil dizer sim do que ficar rebolando, dançando funk. Só o padre mesmo pra dançar funk. Conclusão, o mundo está poluído, temos guerras, trabalho escravo, som automotivo, funk, está tudo uma merda. Porque as mulheres dizem não, olha o que o padre diz, cara. Tá vendo? O cara chegou a essa conclusão. Puta que pariu, elas podiam resolver todos os problemas, tornar o mundo melhor, mas preferem fazer cu doce. Tá vendo, cara? Então quer dizer que tudo depende das mulheres. Sim, sim. Mulheres têm o poder. Na música da sombra. Põe essa música aí, vai ver. Valeu, padre, por mandar o seu e-mail aqui pro Tusco Chanchada. Deus abençoe. Precisamos chamar, né? Nome de Patri Piripiritanti. Amém. Aquele abraço. Amém. Retroalimentação. Acaba de chegar um e-mail aqui que bateu na trave, hein, cara. Saiu, chegou agora, mano. Cara, chegou aí, saiu do forno agora. Que horas são agora, Perna? Exatamente agora. Agora são 4 horas e 3 minutos. Aí chegou 4 horas, porque a gente ficou lendo o e-mail dele aí. É, demos uma passada aqui. Arrumamos ele em português, né? Apagamos as críticas. Né? Editamos o e-mail do cara. Foi a gente que mandou esse e-mail aí. Fala, Toscos, me chamo Igor. Pera. Ah, Igor. Como que você pode... falar isso do cara. O quê? O cara não chama Igor. Todos nós sabemos que o cara tem o nome de um deus... um deus lutador. Igor. Igor. Não é Igor. Igor é pobre, pô. Então fala de novo, por favor. E não pode falar só Igor. Tem que falar Igor. E tem que pôr um eco depois na edição ainda. É. Tá bom. É verdade. Vai, vamos ver se é só. Vamos lá. Fala, toscos, me chamo Igor. The terrible. The unborn god. Tenho 21 anos e sou de São Paulo. Gor. É, tu termina com... Ah, não, agora sim, entendi como é que é. Em vez de você pôr em cada vírgula, você tem que falar gore. Gore. Beleza? Beleza, então, vamos lá. Ou eu falo se você quiser. Tá bom, você fala aí? Fala. Então vamos lá. Depois de vencer a preguiça e ouvir alguns episódios sobre a importância do feedback... Gore! Vem por meio deste e-mail dizer a importância que atribuo ao Tosco nessa mídia chamada podcast. É, ponto final, não posso falar. Não pode. Sinto muito, mas foi estabelecido que era só vírgula. No gortuguês. Só na vírgula aqui. É no código gore, né? Comecei a ouvir podcast em meados de 2010. Gore! Quando encontrei no iTunes um banner do Tosco. Gore! E achei o nome no mínimo bizarro e resolvi conferir o trabalho. Aliás, é um problema que a gente sempre teve, né? É, de chamar a gente de trabalho, né? É, assim, é isso que tá falando? Não, não. Da galera estranhar o nome Tosco Chanchado e tal, né? É culpa do Alisson. Culpa do Alisson mesmo. Não, o nome é bom. Depois disso, conheci diversos outros podcasts. Gore. Tão bons quanto o Tosco. Gore. É, tem gore aí, porra. Sim. Que ainda é o melhor, na minha opinião. Olha aí, cara. Gore. Não só por ter os melhores assuntos e participantes. Gore! Mas pelo esforço que eu percebo ser dedicado ao podcast. Gore. A exemplo das vinhetas. Gore. Simplesmente geniais. Ponto de exclamação. Antes disso. Gore. Nunca havia comentado em lugar algum. Gore! Imagina o significado disso pra quem produz. E de fato deve ser incômodo não ter pelo menos o retorno em forma de opinião de algo que... Gore. No fim das contas, Gore. Traz muito mais gastos, Gore. De tempo e dinheiro, Gore. Do que benefícios. Gore. Não, benefícios não, porra. Ah, é ponto final, sinto muito. É. Tenho certeza que todos vocês só fazem podcast porque gostam. Gore. Até porque isso não traz retorno financeiro desejado. Seria muito bom ganhar pra falar besteira e dar risada. Aí depois um ha-ha-ha, você tinha que falar, né? Ah, beleza. Você não sabe ler mesmo. É, trilha sonora, né? Tem de apoio, essa né? É a risada do Igor, é essa aí, pô. É, que ele não era deus ainda. Né? Ah, é? Nessa aí ele tava... Rise from your grave. É verdade, nós vamos pôr uma musiquinha aí nesse e-mail, hein, Pern? É, bom, né? Gostou mesmo do cara, hein? E talvez seja um dos poucos motivos que vocês fazem continuar com isso após 60 episódios. Cara... Oi. 60 episódios de Tosco, né? Isso, porque assim... Isso. É uma falhada. É a síndrome de Anderson. É aquele remedinho que você toma pra engrossar a voz. I'm burning. I'm burning. Remedinho engrossa o pinto e a voz vai... Ah, lembrei. Yeah, yeah. Como é que é em inglês? Now é I remember that I had some Calabrian for lunch. My wife made it. Remember, it's a kind of a Calabrian sausage that I bought in the supermarket. I remember now. I ate 100 pounds of sausage. I remember now. Oh, yeah, yeah. Yeah, now I can remember. This smells like sausage. I know it smells bad, but what can I do? I love sausage. Ai, que porra, bicho. É, eu acho que gravamos aí num total de, eu acho que aí agora. Quase 90 episódios, se juntar tudo que a gente fez até hoje, né? Yeah. Eu acredito que outros podcasts também passam por essa mesma situação que a gente, que é gravar. Nossa, porque... Nossa, a situação da salsagem, cara. Não, não. Isso é privilégio. Exclusivo. Exclusividade do Tô Chanchado. Sim, essa pegada, assim, de fazer porque gosta de fazer mesmo, né? O podcast e tal, é... Não só nós, mas a grande maioria dos podcasts não tem retorno financeiro nenhum, né? É. Então, assim, a gente... Não sei, né? Não posso falar pelos outros participantes do Tosco, mas a gente encara também como um hobby, né? Assim, um hobby que tem que ser investido alguma coisa, tem que ser feito de, da melhor forma possível, entendeu? E é o que a gente tenta fazer, não sei vocês. É, não, comigo não é assim, não. Mas pelo dinheiro. Que ainda não veio. Né? Não, o dinheiro que eu gasto. É muito legal ouvir outros podcasts e perceber que se formou uma comunidade dos que fazem e participam disso. Gore. Tanto os podcasters... Gore. Quanto os ouvintes mais ativos. E, Gore. Salvo algumas exceções... Gore. Sempre fazem o possível para ajudar uns aos outros. Gore. Em divulgação... Gore. Feedback... Gore. E etc. Yeah. Realmente, assim, nessa situação, eu acho que a gente não tem do que reclamar. A gente sempre é bem recebido por outros podcasters, por vários ouvintes aí, e algumas pessoas não gostarem da gente, é algo natural. A gente tem uma galera aí, né, não sei se é comunidade, mas assim, a gente considera várias pessoas da galera do podcast aí como amigos mesmo, e sempre que a gente pode também, a gente ajuda aí os mais novos, a galera, sei lá, que precisa de algum apoio, alguma coisa aí. Enfim, Gore. Para mim... Que pariu. Quebra o cara, né? Para mim, o Tosco é melhor exatamente por essa falta de compromisso com tudo e todos. Gore. Até porque, Gore. Como vocês bem sabem, Gore. Falar merda Gore. É terapêutico. Cara, eu preciso falar uma coisa, assim, eu lembrei, o terapêutico, assim, eu lembrei de uma parada que eu já devia ter falado bem antes. I remember, não. Né? I stuff I need to speak before. I know, I need... Assim, yeah, Né, pra galera que... Enfim, pra galera que critica fortemente a gente, né, dizendo que... Aí, tem gente que critica a gente, porra. Pois é. Vocês estão escondendo isso de mim, né, mano? Não. É aqui de Marília? Assim, aqui de Marília? Não. Então foda-se. Para as pessoas que criticam fortemente a gente, dizendo nossa, que... Mano, nós sabia que odiavam a gente. Algumas pessoas, isso é natural que fala aconteça. Fala nomes aí, vamos ver. Não, isso é natural que aconteça. Eu falaria nomes. Mas assim, dizendo que, sei lá, que a gente não tem tem propósito, enfim, lá, coisa e tal. Mas assim, no final do ano passado a gente recebeu vários e-mails de ouvintes agradecendo, não só pelo Tosco, mas por outros podcasts também, que o cara passando por situações difíceis na vida, din, olha aí, din, din, din. O cara passando por problemas aí e tal, de repente o cara ouve ali o Tosco Chanchada, tem esse período de retardamento mental aí, né? Vê que tem gente bem pior que ele, né? Sim. Problemas mentais, inclusive. Assim, o cara se sente bem e tal, e isso ajuda, assim, esse período que o cara passa dando risada das bobeiras que a gente fala... Acaba, sei lá, mudando a cabeça do cara ali, tendo uma perspectiva melhor das coisas. Mas bem também, porque ele poderia usar heroína também, usar qualquer tipo de droga e ter o mesmo efeito, né, cara? Mas é mais barato, né? O que é um download, verdade, né? É mais barato, né? O que é um download? Beleza? Continue com o ótimo trabalho de vocês. Vida longa e próspera ao Tosco e todos os podcasters que nos fazem passar vergonha no ônibus de tanto rir. Olha aí, esse pois foi... É. Ai, God! São Paulo aí, que mandou um e-mail super legal aí pra muito gente. Bom, Igor. Entendeu? Valeu mesmo. Alemão, o que o Igor deve fazer? Ele deve parar de ser bicho e ficar ligadinho, né? Rise from your grave. Fica ligadinho no Tosco AM com os melhores do ano 60. Agora, vocês, Creedence and Clearwater Revival. Com a música... The Fortunate Song, tema de Forrest Gump e todos os outros filmes do Vietnã. Retroalimentação. Recebemos também um e-mail de um camarada nosso, Eduardo Medeiros, do Relatuns, que em uma conversa que tivemos aí, acho que ele vai liberar algo. Opa! Vai liberar pra nós aí. Não esquece. Nós, as coisas boas vêm por aí. Ó, ainda falou que é gostoso. Esquece o e-mail do Igor lá e vamos ver se tem dinheiro aí nessa porra. O que ele diz aí, alemão? É verdade, né? O Igor falou, mas dinheiro que é bom nós não have, né? Não. Ô, Igor, manda dinheiro aí, velho. Ô, mano. Aliás, cara, vamos aproveitar, né? Aqui que nós estamos gravando a retroalimentação e tal, e é um momento a gente, né? Pedir não só dinheiro, ler. Mendingar. Mas. Mendingar. Colher, né? O feedback dos ouvintes aí sobre algumas coisas. Será que se nós lançássemos esse ano as camisetas Ring of Fire, né? Que foram censuradas no passado. É. Será que teria... Mas você viu que o Papa caiu por censurar a nossa camiseta, né? É. Otário, né? Também não é de graça. As coisas têm umas consequências, né? Ninguém pode com a gente. Será que hoje a galera compraria camiseta, assim? Eu acho que compraria. Faz uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de opinião antes. Se você tem interesse em comprar a camiseta Ring of Fire, vai ter alguma alteração na arte, alguma coisa assim, irmão? Acho que vai, né? Tem que atualizar. Tem, ó, a gente podia fazer uma do I Remember, né? É verdade. I Remember T-shirt. Yeah. Oh, mas foi. Quando a gente foi censurado pra fazer a camiseta do Ring of Fire, foi da hora, hein? Foi, cara. Puta, aquela foi quando eu vi que o negócio é. O politicamente correto acabou com o humor mesmo, viu, cara? Não, destruiu com a vida das pessoas, né? Porque nós recebemos um e-mail dizendo. A gente somos crente, não podemos fazer. Algo parecido assim, desculpe a caretice, mas não fazemos esse tipo de estampa, cara. Você não acredita? Trabalhamos com esse tipo de gente, falar. É, escória. Não, isso é assim, porque eu já tinha até falado que ia pagar adiantado, saca? Já? Pois é. Não... Nós tentamos subornar eles ainda, né? Então, foi por isso que não deu pra fazer. Então. E a gente ia mandar de graça pro pessoal. É, então. Agora nós vamos enfiar a faca. Não é senhão. É, um outro detalhe aí que se você que ouve o Tosco Chanchada conhece aí estamparias de qualidade e, né, tem qualidade e preço bacana aí, entre em contato com a gente, mande e-mail aí que pra gente cotar, né? Os preços aí, vamos. Yeah. E aí, seu Nono, o que que é Eduardo... Eduardo Medeiros, isso aí que insano. Do relatons.com. Diz aí. E aí, caras? Tava massa, hein? Os dois podcasts. Podcasts. Warrior. Você tá cansado, seu Nono? É, eu tenho AIDS, né? Sabe, né? E outras doenças. Sim. Então, de vez em quando, não dá pra conversar. E você fica obrigando a gente vir. Cancro mole. Eu não gosto de você. O senhor tem cancro mole? Tem, isipela. Pitirijo. Tiriça. E quitiriça. E o morroiles? Tem morroiles. Tem pra todos os gostos. Você já imaginou, perna? Chupar o cu de alguém com morroiles? Não. Imagina aí e me fala. Imaginou, ele imaginou a cara dele, olha a cara dele, ele imaginou. Deixa eu te mostrar meu cu, pera aí. O cara que fala, tava massa os dois podcasts, hein? Warriors, eu sempre assisti dublado, porque é burro. E me soa até estranho ver o original, porque é burro. É como curtindo a vida doidado, ou os Gones. Gones? É Goones. Goones. O que, que é, Edu? É doença? Goones. É doença? É os que vão. É do hã? É os que vão, Siri. Goones. Ah, os que já... os que estão indo. Tem I Remember Now. Igual os Goones, que pra mim também tem que ser dublado, porra. Olha, tá nervoso. O Rock tem que ser dublado. Tem, porque o Stallone tá com voz de retardado, né? Stallone. Cabaça é o sobrenome do camarada que mandou um e-mail dizendo que o Warriors é um filme ruim. Eu também acho, ele é bem filha da puta, aquele cara lá. Eu não gosto dele. Inclusive, eu mandei jogar um saco de bosta na casa dele. Pegando fogo, né? O flame shit. Flame bosta, chama. O episódio 60 me lembrou um livro que se chama Questionamentos Modernos. Também você já conhece... Não dá pra ler o que ele fala, porque ele não sabe escrever, perna. É. Talvez. Talvez vocês já conheçam. Mas acho que isso tem a cara de vocês e eu queria ver, principalmente, o Vinícius respondendo essas perguntas. Segue o link... Como é que é? Segue o link dele. Eu não sei pra ler palavra estranha, estrangeira. Segue o link dele aí. Vamos ver, HTTP, dois pontos, risco. Isso... Ué, você tirou por quê, pô? Vamos ler, porra. Vamos lá, Vinícius. Vamos abrir vamos lá. O link. Inclusive o Perna vai deixar o link aí pra vocês baixarem essa porcaria que o cara mandou aqui. Pega umas aleatórias aí que eu vou responder, hein. Ok. Quer começar por essa? Vamos lá. Manda, lê aí que eu respondo. Eu leio. Ah, Vinícius. Você prefere... Ah, eu tô dando esperto, hein, Vinícius. Fala aí. Vai, lê aí, Perna. Você prefere... Comer uma mulher feia... que sai espalhando que você é um monstro na cama, ou uma mulher maravilhosa que sai espalhando que você tem um micropênis? Pam, pam, pam. A possibilidade de você comer alguma mulher maravilhosa depois de ouvirem que você é um monstro na cama, é grande. Então eu prefiro a Fê. É que essas perguntas são boazinhas, né? Se fosse o Tosco, ia ser: você prefere comer uma mulher que tem AIDS? Com uma camisinha que você não sabe se está furada ou não? Ou comer... Já comi até com camisinha emprestada do padre, velho. Ô, mas eu não tinha usado. Ah, cara. Bom, isso é, que me assusta. Vou perguntar aí. Vinícius, receber um boquete muito ruim de uma mulher linda ou um boquete fantástico de olhos vendados? Ruim da mulher linda. Observação, você não sabe quem te chupa. É, então, porque claro, não fala a segunda opção se é mulher ou não. Pode ser um... eu pensei nisso, por isso que eu prefiro ruim da mulher linda. Pode ser um anão, né? Jesus? Você abre um, é um anão. Você tá ajoelhado? É um gato, né, cara? Ah, você tá ajoelhado? Não, é um anão. A língua tá áspera. Ah, manda aí, manda aí. Vinícius, você chuparia um pênis todos os dias da sua vida em troca da vida eterna? Que isso vantagem, é vida, porra. Que vantagem. Você ia ter que viver pra sempre chupando pênis. Nossa senhora, que pergunta mais idiota. Ia perder até os dentes. Não, a resposta é não. Vinícius, você prefere se cagar em um lugar público com apenas desconhecidos vendo ou peidar sonoramente no seu discurso de formatura? Peidar no discurso de formatura. No microfone ainda. Oh. Vinícius, você trocaria seu nome pra gay por 50 mil dólares? Trocaria. Gaylord Pinto, né? Oh, eu ia Gabriel. Vinícius, você daria o chibiu pra continuar fazendo sexo com mulheres? Pergunta mais desgraçada. Essa é foda, hein? E aí? Não daria. Eu prefiro morrer virgem. Não, peraí, mas se eu não der o chibiu, eu vou ter que fazer sexo com homem? Eu sou obrigatoriamente necessário ou não? Eu posso ficar sem fazer sexo? Aí, não sei, mano. Não, se tiver essa opção... Vinícius, o que você prefere? Não escovar os dentes por 6 meses ou dividir sua escova de dentes com um mendigo por 1 mês? Não escovar o dente por 6 meses. Ai, que bosta, hein, cara. Você prefere nunca mais limpar a bunda depois de cagar ou ter a bunda sempre limpa por um gay safado? Que bosta, hein, velho. Eu acho que é do gay safado, hein, mano. Tá lustrando, né? O cara ficou com até esmalte no cu do cara. Vamos ver. Tem pra finalizar, porque tem várias aqui, né? A gente vai deixar o link no post aí pra galera se divertir. O que você prefere? Dar um beijo de língua em um cara e todo mundo ficar sabendo? Ou dar o cu pra ele e ninguém ficar sabendo? Essa é foda. Essa aí não tem jeito, né, velho? Mas eu vi o Rodrigo Santoro dando um beijo de língua no cara, todo mundo ficou sabendo. E tá lá onde ele tá hoje. Na merda. Mendigando papel em Hollywood. Não, prefiro o beijo. Dar o cu é foda. Mas o beijo não tem que ter amor, não, né? Não. Não, mas todo mundo vai ver, né? Não, beijo, que se foda. Fala o que eu fiz pra ser vergonhoso. Por esporte, né? Essas perguntas e outros questionamentos modernos aí, o link... Não, por que ele mandou eu responder? Um cabaço, cara, aí, você, né? Ele achou que eu não ia responder. Você é referência, filho. Ele achou que eu não ia responder o cabaço. É. Pode ser. No nosso grupo do Facebook teve uma... Como é que chama isso aí, member? Uma enquete? Teve uma enquete lá que ocorreu lá por alguém que escreveu lá. Com milhões de respostas e nós selecionamos as 3 melhores. A enquete foi a seguinte. No episódio do Tosso Chanchado 60, esse que vocês estão ouvindo a retroalimentação agora, aos 47 minutos e 50, o Vinícius faz a seguinte pergunta ao seu Nonô. Se nenhuma mulher pudesse te dizer não, que mulher você iria escolher, seu Nonô? Pois é. A resposta do seu Nonô, ou a minha, como queiram, foi censurada pela filha da puta aqui, chamada Anderson Meiro, ou vulgo, ou perna. Fato que só acontece quando as palavras são de extremo mau gosto, ofensivas, satânicas, malditas, impronunciáveis ou de tão baixo nível que são incapazes de serem publicadas. É que foi realmente esse caso, né? É verdade. Não, perna é exagerado. Ele é exagerado. Fala aí quem foi, irmão. Fala aí quem foi. Quem ganhou? Primeiro, seu Nonô, fala quem que você gostaria de comer. Era a... A questão é a seguinte... Que filho da puta, né, cara? A questão é a seguinte, a enquete perguntava, né, o que foi dito pelo seu Nonô de tão absurdo a ponto de ser censurado. E as melhores respostas concorreriam ao iPhone 5 que recebemos sem película e por isso está sendo sorteado. Alguém caiu nessa, velho? Cara... Vários. Bom, teve milhões e milhares de milhões de respostas aqui, mas selecionamos 3. Uma foi do Fabrício Romano, que disse: tinha achado que a resposta era a mãe do Vinícius. Foi, Vinícius? Sua mãe? Não, felizmente não. Foi pior que isso. Foi pior. Paulão disse: ele disse que queria comer a b... Não foi, mas foi pior por... que isso. Foi mas, pior só, que... mas só porque ele é virgem. E a Tayane Sasaki foi bem aqui prudente, né? Disse que ele queria comer a irmã dele, como se ele nunca tivesse comido. Não, foi muito pior que isso. Muito pior que qualquer coisa que vocês podem imaginar. Cara, porque na verdade eu queria comer era a... Você vai ficar repetindo toda hora que você quer comer a... Exatamente, eu queria fuder a... Seu filho da puta, né, cara? Você pode responder a enquete ainda que tá lá. Você não vai ganhar o iPhone. Quem ganhou o iPhone desses três aí? Não, ninguém ainda. Porque... Ninguém porque não foi boa. Ninguém acertou, né? Foi só... Foi uma bosta, na verdade. Retroalimentação. Agradecer a galera aí que comentou também no episódio. Dessa vez não teve trollagem, né? Entre ouvintes, né? Não, né? Porque na última gravação aí a galera meio que... Brigou, né? É, ficou... O cara escreveu tudo errado lá, sem com cedilho no começo. E eu fiquei só rachando o bico. Um abraço pro Wesley M. Quem? Quem será esse M? Eu acho que é Maroto. Pode ser a cara dele. Wesley Maroto. Wesley Maroto aí que disse que começou a ouvir o Tosco Chanchado agora. Wesley Maroto. Ai, ai, Wesley, meu menininho. Um abraço também pro Guilherme Bermel. Quero ver você falar esse, Alemão. Nossa senhora. Um abraço pro Kizu Jintan, ou Alan Gomes, como queira. Eu prefiro Alan Gomes, que é nome de espírita. Olha aí. Alan Gomes. Abraço pro Matt Helios. Matt Helios. Um abraço pro Rafael Nogueira, que mandou e-mail, irmão do Pedro Nogueira, né? Um abraço pra Davine, é isso? Davine, eu falo. Davine? Davine. Enfim. Davine, que mora em São Paulo. Olha aí. Um abraço pro Anderson Marcos Cardoso, que além de ter comentado, você ouviu a voz dele, né? Você que ouviu o episódio 60, e em duas situações tem a voz dele, uma falando em japonês, né? E outra palavra normal. E a gente já aproveita e dá um toque pros ouvintes, que se você quiser mandar tua mensagem dizendo, eu sou fulano de tal e ouço o Tosco Chanchada, é só mandar um áudio no nosso e-mail aí, e-mail@toscochanchada.com, e a gente coloca no próximo episódio. Vamos aí fazer uma seleção de vozes, né, dos ouvintes, né, pro Tosco Chanchada. Isso mesmo. E o Anderson manda três opções aí também, né, de o que aconteceria ser, né? O que aconteceria se todos pudéssemos ouvir os pensamentos dos demais? O que você acha que aconteceria, Pedro? Eu acho que... Eu tô pensando agora, Pern. Provavelmente é... Porno. Porn. Provavelmente é alguma coisa que envolva pôneis, né? Sei lá. Pariu. Mas enfim, ele manda outra aí, se não existissem roupas, né? É, os índios podem responder muito bem isso, né? Se não tivéssemos que dormir. Pergunta pro Hugo Soares. O Hugo Soares é o cara certo, né, pra responder. Mas ele tem que dormir, né? Não usa roupa? É. Que ele vive, né? Agora ele deu uma parada, mas antes eu não consigo dormir. Não estou dormindo. Estou aqui editando podcast e sou escravo. E não consigo dormir. Eu amo Torinho. Essas coisas que ele fala. Abraço, Hugo Soares e pessoal do Pauta Livre News. Um abraço também pro Flávio Souza Mota. Viu nome só? De música, cara. É. Mota! É muito boa a música. Um abraço pro Pedro Nogueira, que é o homem que dá nome ao prêmio. É, Pedro Nogueira aí. Que And the Pedro Nogueira's goats too. Que é um dos caras que, assim, mais entendeu a proposta do Tosco, né? Caramba, no final das contas, né? Ele é inteligente, tem 5 iPods, 3 iPhones, 8 iPads. Ele só é burro nesse sentido aí. Um abraço pra Nilda Azevedo. Ó, nome de véia, mano. Você viu só. É verdade, hein? Chuta a idade, né, irmão? 43. Não, eu chuto 68. Quanto você chuta, velho? Cara, eu acho que é novinho, hein? É o nome, é o nome em desuso, Nilza. Então, Nilza. Senhor, é Nilza, é Nilda, né? É Nilda? Nilda, né? Oi, gatinha, como é que você chama Nilda? Um abraço pro Vinícius Prata, que ficou reclamando da última vez aí da internet tosca dele. Um abraço para o Paulo Kennedy. Que ficou reclamando dos problemas de download, mas eu testei aqui, não vi nada de... Contrata uma internet que presta aí, Paulo Kennedy, pelo amor de Deus, né? A bosta desse 56K aí já era, né? Um abraço pro Felipe Sarim. Sarim. Que você percebeu que é o terceiro Aleluia, irmãos, assim? Parece que a galera tá virando... Vocês não estão ouvindo o Tosco mais porque vocês estão virando crente, é isso? Não, mas começa assim, perna. Começa a ficar zoando e daqui a pouco tá... Teve Aleluia, irmão, e o padre mandou um e-mail também, né? Coincidência. Hoje foi um... Né? E você lê o nome desse cara aí rápido, fica Felipe Passarim. Verdade. Um abraço também pro Márcio Tomimoto. Ah, o Márcio, mano. E um abraço pra Tayane Suzuki. Que faz tempo que não comenta, né? Faz, agora ela é ocupada. Faz tempo. Agora trabalha no cinema, filho. Ó, projetista. Foda pra caralho. Ela coloca o mensagem rolo. Subindo na ar de rola. Igual o Tyler Durden. Rola. E se você quiser mandar seu e-mail com sugestões, críticas e um carinho pra nós, fotos, fotos de nu frontal e perfil e do, back, do backdoor também. Background. Você mande para onde, seu Nono? E-mail arroba toscochanchada.com. Cara, qualquer hora desse velho para, filho. Certeza. Tá pipocando, né? Siga-nos no Twitter. Os perfis aí você encontra no post. Mande os seus comentários também nos posts. Alimente a discussão sadia e segura. Usando sempre camisinha quando comentar nos nossos posts. O que mais, alemão? Chega, né? Eu não tenho mais nada pra dizer. É, durou já demais essa retroalimentação. Verdade. Tá calor pra caralho, tem que ir embora. É isso aí. Quase hora da janta já. Tchau. Beleza, então? Beleza, mano. Então, até semana que vem com mais um episódio do... Rise from your grave. Valeu, galera. Aquele abraço.